748, prossegue Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, web 6748. Salvador, gol 1604, está pronto para o pushback e acionamento. Autorizado no 02, reposto pronto para o táxi, gol 1604. Reportará gol 1604. Controle Salvador, trip 5515, boa noite. Boa noite, 5515, a sua identificação, voo e proa da posição Pelo, corrijo, posição Bonf, para executar a chegada Bonf, desça para o 040. Gente, não autoriza Pelo da presença, não? Estamos dando sequenciamento de três aeronaves na chegada à Mari. Vou inicialmente na Pura de Bonf, se houver condições, eu autorizo o pelo mais à frente. Gente, obrigado. Deixa o time 3 Salvador no 0 no 4. Gente, 5, 5 no 5. Quem me chamou na torre? 3152. Copia? 3152, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5146. Autorizado Recife, nível 330, Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 98 controle, 3152, correto, portão 03, pronto para push e acionamento. Já está pronto e solicito pushback acionamento. Gente, aguarde para o push, tem aeronave que puxou no 02, está só retaguarda. Ok, aguardando. Gol 604, o POB 64, com autonomia de 3 horas e 45, alterna Recife. Gol no 604, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 na Charlie, quando lá reporte pronto para decolagem. Encontrar pronto, Charlie Gol 1604. Então 3152, coordene com a equipe de pátio, após a aeronave da Gol libera retaguardas, autorizado pushback e acionamento chame táxi. Posso liberação para a aeronave da Gol, autorizada para o chuveiro cancelamento, está 3152 em coordenação. Torre Salvador, o Gol 1889, boa noite, centro da informação Bravo. Gol 1889, Galeão 360, guarde cópia. Guardando o Gol 1889. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus com 10 nós. Seguinte, alinhar e decolar está livre da pistão no zero. Gol 604. Informa que bem na curvinha aqui tem um saco plástico à direita aqui na grama. Ele enganchou na grama aqui, mas é um saco plástico grande. Confirme na Ataxo Índia. 178, a sua identificação, autorizado via chegada Mari, desça para o 050, ajuste o altímetro 1014. Via Mari, desça no 050 com 1014, OTAN 3178. 04, iniciando a decolagem da pista 10. Gente. No 604, decolado aos 35, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 198, boa noite. Gol 1604, boa noite. Boa noite, 1604, contato radar, Sucol 370, saída Momo. 370, Momo, gol 1604. Azul 4006, boa noite, sendo identificação, chegada a Mari, desça para o 060, ajuste o altímetro no 014, reduza para 2509. Mari 060, reduzindo para 250, solicita o final do RNAV. Gente, após o RNAV, após a posição ETAP, autorizado voar na Proto Servitor 366. Ok, após ETAP 366, Azul 4006. Zona 0, curva direita, controle 198, transponência 5153, o gol 1889. 1889, correto, 05, portão, chame pronto. Chamará o... pronto para o puxo de estacionamento, gol 1889. Autorizado, reporte táxi, gol 1889. Reportará, gol 1889. Toyota 3152, está com 55 a bordo, 3 horas e 56, autonomia, alterna Natal, solicita o táxi. Guarde para o táxi, então. Guarda. O trip 5595 é o controle? Prossiga a controle. Vou aproximar para a pista 10 ou para a pista 17? Pista 10, senhor. Decente. Torre Salvador, Altan 3305, com a informação Bravo. ...3305, aguarde cópia Recife 370. Afirmativo, aguardando. ...240. Center. Controle Gol 1604, solicita manter a Proa 295 para evitar formações. Proa 295, quantas milhas? Salvador, objeto 6747, nível 340 Guarulhos. 340 Guarulhos, aguarde cópia, objeto 6747, número 2. 47. O Gol 604. Bip 55 no 5, redução 229. Ciente, redução 220. 3178 vai executar o ILS ou a aeronave? O ILS. 3178 da presente da subvetoração, foi com proa 045, limitado pelo localizador. Desça para 2000 pés. 1014 na Jux. 045, limitado pelo LOC, descendo para 2000 com 1014, o TAN 3178 para manter 250 nós. Pesado, manter velocidade, reduções a critério 3178. 3178. Uno 604, chama o centro Recife em 12685, alterno 2545. 12685 e 12545, Gol 604, da presente na Proa de Alfa. Boa noite. Do 4006, desça para o 050. Desça para 50, azul 4006. Bip 55 no 5, desça para o 030. Confirma para o 55 no 5? 55 no 5, 030. Gente, gato. Sua identificação, chegada à mar e desça para o 060, reduz a velocidade para 220 nós, 1014 nós hoje. Para o 060, reduzindo para 220 nós, 1094. E fala que a intenção é pessoal o procedimento RNAV da 1014. Gente, após o ITAP, eu vou em 366, o Gol no 076. Gente, após posição ITAP, agora o Terra 2366, Gol no 076. Controle Salvador, boa noite. Tá 3152, decolou na PUCA. Boa noite, 3152, contrato radar, subou 330. Sim, sim, instruções 330 na PUCA. 4006, redução 229. 229, azul 4006. Sente, 3178. Reporte estabilizado, localizador. Reporte estabilizado no localizador, tá 3178. Autorizado, Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1 no 0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8, transponder 5155. 3178 autorizado na proa 060 para interceptar o localizador. 060 para interceptar o log, tá 3178. VIP 5515, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Ciente, é presente pro limite ao localizador. Puxa acionamento TAN 3305. Reportará para acionamento e pushback TAN 3305. Webjet 6747, copia? Azul 4006, desça para o 040. Descendo para o 040, Azul 4006. Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decolada pistão no zero com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.8, transponder 5151. Ok, 340 para Guarulhos, saída da colada 10, à direita da Eldiner 198, controle, aciona 5151, Webjet 6747. Correto, portão 04, chame pronto para o puxo acionamento, Webjet 6747. Chamarei para acionamento, grátis, só confirmando. Para o táxi, jogou 0. Afirmo. 9, 25 a bordo, 354 de autonomia, alterna Campinas. 366, tem condições de voar na prova do servidor 368 para aumentar a separação com o tráfego à frente? Positivo. Gente, então eu vou na prova do servidor 368, azul 4006. Ok, está presente 368, azul 4006. Down no zero, reporte pronto para decolagem, ponto de espera. Juliette Alfa, ponto de espera, down no zero, reportará pronto, gol 1889. Salvador, está 3305, puxe e acionamento para o do gate 06. Bem autorizado, reporte pronto para o táxi TAN 3305. Livre puxa acionamento, reportar a táxi TAN 3305. No 5, curva esquerda, reassuma na proa de Duna, desça para 2000 pés, reporte estabilizado localizador. 5515, ciente, curva na proa de Duna, reportará estabilizado no ILS. 3178, 3 milhas para Simbra, reduza para velocidade de aproximação, estabilizar localizador, torre 186. 186 agora então, tá 3178. 5 no 5, tráfego à frente, 5 milhas e meia, Airbus 320. Da TAM, vai segui-lo como número 2. Ciente, 5 no 5, número 2. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1,70 graus com 0,612 de nós. Além decola, pistão no 0, gol 1,889. Salvador, TAN 3178, vai passar o externo. TAN 3178, continue a aproximação, pistão no 0, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. Aguardando a pista livre, TAN 3178. Duna, tráfego à frente, 5 milhas, com 1,35 nós de ground speed, chame torre 186. 5515, chama na torre 186. 4006, desça para 2500 pés, reporte final do RNAV, tráfego à frente, OTR da Trip com 170 nós de ground speed reduzindo, 7 milhas à sua frente. Ok, 2500, 1014? 1014. Azul 4006. Controle gol na 076, após etapa, permanece pro do 366. Manés 366, reduza a sua velocidade para 1,70 nós, desça para o 040, gol no 076. Ok, Afirmativo, para o 040, velocidade 170, gol 1076. 0 graus com 07 nós. Pouso autorizado na 103178. Voo no 889, decolado aos 48, controle 119.8, bom voo. 198, uma boa noite. Controle Salvador, gol 1889, boa noite. Boa noite, gol 1889, contato radar, subo 360, saída do EL. Firmando, subindo 3620, saída da EL, possível? Firmo. Quatro zero zero meia, já interceptou o sinal? Positivo. Sete, complete a aproximação, tráfego à frente, 5 milhas e meia, com 115 de ground speed. Chame torre 18-6. 18-6, boa noite, Zul, 4-0-0-6. Passou em TAP, comprou de Serra Vista 366, gol 1076. Sete, 1076. Desça para 2.500 pés. 2.500 pés, permanece 1.0 no 4. Permanece 1.0 no 4, tráfego à frente. A tráfego da Azul, Embraer 190 com 160 de ground speed. Positivo, ciente, para 2.500, confirma? Termo, 2.500. Para 2.500, 1.0 no 4, 3.66, gol 1.076. Taxi Juliette. Livre à direita na sua escuta, prossegue via Alfa e reporta da Juliette, tá? 3178. Salvador, boa noite, Total 9907 com a Bravo. Boa noite, Total 9907, sem identificação, dessa via chegada a Bonf para o 040-614 no ajuste de altímetro. Identificou Bonf 1014, Total. 0 graus com 07 nós. Ciente, triple 55, fono 5. Torre Salvador, TAM 3305, está pronto para início de táxi com 3 horas e 40 minutos de autonomia, 35 a bordo, alterna Natal. 3305, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera na Charlie, reposte pronto para decolagem. Juliette Alfa, reporta na Charlie, pronto, tá 3305. A 31978, o próximo da Juliette. Ingresso a Juliette, portão 10. Ingresso a Juliette para 10, TAM 3178. Trip 5515 no solo 53, libere a direita. Na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Juliette.